Pergunta qual foi o presente de Natal que as mães deu para os filhos. Eu desafio qual foi a mãe que deu uma Bíblia para o filho. Eu apanhava Paulo André quando eu esquecia da Bíblia. Papai estava dirigindo o culto, ia fazer a leitura, olhava para minha mão e eu assim, ó. Ele já aqui, ó. Eu já sabia, cinturão na certa, pau para nunca mais esquecer a palavra de Deus. E tu está pensando que isso desvia? Não tem uma roncha nas minhas costas. Mas procura onde é que está eu e os meus irmãos. Estamos dentro da igreja, estamos firmes com Jesus. Não temos vontade nenhuma de provar do mundo. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Samuel, eu não tenho tempo para a palavra. Quando eu começo a ler a Bíblia, minha vista dói. Mas tem tempo para o Facebook. Tem tempo para o WhatsApp. Não tem? Passa o dia todo escrevendo no WhatsApp, mas não tem tempo de parar para olhar a Bíblia. Ah, porque ela é complicada. Pois é, existe uma Bíblia hoje chamada a Bíblia na linguagem de hoje. Você não entende se você for um burro. Nós temos todos os mecanismos para entender a palavra de Deus. E por falta da palavra nos nossos púlpitos, pastores, eu quero revelar uma coisa que talvez alguém não saiba. Sabe onde é que o nosso povo está se alimentando? Na internet. Pseudos teólogos, com visões diferenciadas. Homens que fazem vídeo, pastor Jaime, desfazendo do trabalho que o senhor construiu durante todos esses anos. O homem trabalha 50 anos dizendo, gente, ô moça, roupa de moça não é assim, minha filha. Você é crente, coloca a sua roupa no lugar, se arrume. Ninguém quer ver suas pernas. Aí vem o idiota na internet e fica dizendo, esses pastores que ficam falando de roupa dentro de igreja, é porque não tem mais a palavra. E o resultado, a moça escuta aquilo e começa a entrar dentro da igreja parecendo prostitutas. Mas o sangue de Jesus tem poder. Vamos voltar à palavra. Eu sou de uma época que a gente mandava bilhetinho. Quero dar uma palavra. O dirigente do culto da minha igreja sabia tanto que era eu que eu mandava assim. Tem um irmão que quer dar uma palavra. Aí ele já dizia assim, irmão, vamos ouvir Samuel que ele está pedindo para falar aqui. Hoje em dia, se for possível, o menino manda assim, não me chame. Porque isso aqui virou vergonha. Não, Samuel, porque agora eu tenho um iPhone e dentro do iPhone eu já tenho a Bíblia. Você tem vergonha de andar com a Bíblia? Você não sabe a história da Bíblia? A Igreja Católica matou mais de milhões de cristãos porque eles começaram a andar com a Bíblia. Pastores foram degolados no meio da rua por causa da Bíblia. Homens como John Woos foi queimado vivo porque creu na Bíblia. Aí hoje você tem vergonha de andar com ela. Hoje você não esquece do celular, mas esquece dela. Hoje, todo ano, você renova de celular, mas não renova de Bíblia. Fale a verdade, você está longe, meu filho. Se a gente fizesse o convite aqui para aceitar Jesus, não era só essas pessoas que estão afastadas que tinham que vir aqui. Porque quem não ora e quem não lê Bíblia está desviado e meio. A falta da palavra está tão grande. A falta do martelo que esmiúça a penha está tão grande. Que estamos usando esse espaço para desabafar, para jogar indireta, para mandar recadinho. E Deus está dizendo: a minha palavra ainda é como fogo, a minha palavra ainda é como um martelo, a minha palavra é luz, a minha palavra é sal, a minha palavra ainda é graça, a minha palavra ainda consola, a minha palavra ainda levanta. Prega a palavra. Por não pregar a palavra, por não entender a palavra, porque se você der uma olhada aqui, já dizem os teólogos, a Bíblia ela é cristocêntrica. Está aqui o bacharel, bacharel em teologia, sabe disso. O centro da palavra é Cristo. Se Cristo é o centro da palavra, a gente precisa pregar Ele. Mas esse Cristo que a gente precisa pregar não só é aqui. Se a gente lesse, a gente ia perceber que quem está mais precisando de saber sobre Cristo está lá fora. Nossa área de evangelismo está falida. Os grupos de evangelismo hoje são motivos de chacota na igreja. Por causa de quê? A falta da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Você só vai vencer quando você se agarrar com a palavra. Você só vai vencer quando se agarrar com o martelo. Quem glorifica? Quem? Eu não sei se você vai ter coragem de fazer isso. Mas se em algum momento, se em algum momento, olha que coisa louca isso aqui. Se em algum momento essa palavra falou com você e revelou alguma coisa que estava faltando, eu quero te convidar para ficar de joelho. E eu vou ficar também. É hora de se humilhar. É hora de orar. É hora de falar com Deus. Não mente para Deus, tá? Não mente. Fale para Ele que você não gosta de orar. Pode dizer isso para Ele. Diga para Ele que o joelho dói. Diga para Ele que você não tem paciência. Aproveita para chorar. Aproveita para interceder. Aproveita para pedir. Clama por misericórdia. Diz a Ele: Senhor, me dá desejo de orar. Ei, mocinha, não tenha vergonha de borrar essa maquiagem. É melhor borrar a maquiagem e sentir a presença dEle do que ser alguém toda enfeitadinha dentro da igreja, mas crua. Deus Deus te trouxe aqui para te sacudir. Deus te trouxe aqui para mudar o teu caráter espiritual. Deus te trouxe aqui.